Ele já tem carteira e arma. Querem mais o quê? Delegacia? Não pode consertar o telhado da delegacia. Tem que deixar o telhado velho, cheio de buraco. Porque sempre pinga alguma coisa. E eu ouvi isso do governador, excelência. Os policiais, três meses com o salário atrasado. Uma covardia, um descaso com a segurança pública. Como é que os policiais iam fazer pra se virar sem o bicho? Como é que iam arcar com o sustento da família, sem a ajuda da contravenção? Tá lá todo mês, na gavetinha. Se não fosse meu cliente, os policiais iam, com perdão da palavra... O punho esquerdo cerrado do advogado batia de leve contra a mão direita espalmada. Sua boca querendo cuspir um foda-se. Mas ele gaguejou, suspirou, relaxou os ombros e desistiu. Deixa pra lá, excelência. O juiz deixou o corpanzil sexagenário escorregar pela poltrona de couro preto. O comportamento de um velho rei que recupera o trono. Mas agora era um rei cansado. Estava de volta à vara de execuções penais contra a vontade, cansada da luta pelo poder. E justamente quando desprezou a fortuna, lá vinha ela ao seu encalço junto com os espectros do passado assombrar-lhe os últimos anos de magistratura. Os anos que ele queria calmos, tranquilos, surdos, mudos, invisíveis. O magistrado encarou o doutor Estélio por um instante. Sem palavras, apenas aquele olhar gélido e felino, investigando o gestual do interlocutor. Estélio foi adiante. Afinal, polícia também é gente. Tenho minhas dúvidas. O juiz rebateu. O advogado era um gago sob controle. A patologia dependia da emoção para se manifestar. O juiz, inabalável, se dirigiu ao aparador, apanhou uma jarra de cristal e serviu dois copos de uísque. Duplo. Dose farta. Enquanto o magistrado, de costas, servia os copos, Dr. Estélio colocou uma maleta preta sobre a mesa. O advogado aguardou ansioso pelo girar de corpo do juiz, que confrontaria a toga negra com a maleta. Tudo era negro naquela sala. O magistrado terminou de servir as doses, virou-se para a mesa, estendeu um copo para Estélio, sentou-se na confortável poltrona de couro curtido preto e fez um brinde discreto ao seu retorno à vara de execuções penais. É bom estar de volta. Nenhum pio sobre a maleta. Ah, não podia ser melhor, Vossa Excelência. O juiz deu um gole no uísque, travou o malte na goela e iniciou. Vá em frente, Estélio. Me conte a sua história. Estélio tinha que desatolar as pernas do pantanoso terreno da justiça e lembrar os velhos tempos, os arroubos da juventude. A gente tinha ideais, valores, princípios e toda uma vida pela frente pra mudar o mundo. Lembra disso, Excelência? Éramos tão bravos, corajosos e tão inocentes. O velho juiz nem piscava, acompanhando a retórica de Estélio com goles de uísque. Eram conhecidos de longa data, sabiam no passado um do outro, mas as pessoas mudam, os tempos mudam, cautela é um troço que se recomenda. A intimidade já não era mais a mesma. A cabeça do advogado, sob pressão, trabalhava a mil. Controla a dicção, bota rima nessa porra, pensava Estélio. Tomou também a sua dose. Inspirou fundo e relaxou, coçando o bigodinho fino. Hora da proposta. Meu cliente é idoso, sofre do coração, excelência. Cardiopatia. Ele só quer passar os últimos momentos da vida com a família. O que quer de mim? Soltar o velho, eu não posso. Quero que ele passe do regime fechado pra... É o contrário do juiz, Estélio piscava. A gagueira na crise faz piscar. Prisão domiciliar. Doutor Nabor é um homem de bem. A mídia não deveria ter tanta influência no julgamento de um homem bom. O jogo nunca fez mal a ninguém. O juiz deixou escapar um sorriso sarcástico. Seu cliente é um homem com alto poder de corrupção. Doutor Estélio deixou o indicador dobrado no ar, ponderando. O doutor Nabor tem um alto poder de persuasão. E essa maleta em cima da minha mesa? Seria sinal do poder de persuasão do seu cliente? Era um magistrado objetivo, sem dúvida. Habilidade, agora muita habilidade. É uma caçada, Estélio, uma caçada. Vamos lá, vamos, no fôlego só. Bota ar nesse peito magro. Excelência, eu tenho respeito por esse juízo. Um respeito que eu não tenho por outros nessa casa de justiça. Tenho admiração por Vossa Excelência. Acompanho a carreira de Vossa Excelência. Já frequentei a casa. Conheci a família de Vossa Excelência. Eu jamais ofereceria uma mala a uma autoridade a quem eu conheço há tanto tempo. E pela qual tenho uma amizade tão sólida e sincera. O juiz seguiu acompanhando o advogado, mexendo a cabeça para cima e para baixo. Estelle encarou o juiz com uma postura determinada, o sangue aquecendo os ossos de seu corpo esquálido. Os braços de Estélio desceram sobre a mesa do juiz. O advogado agora também arqueava o corpo, sua testa quase colando na do magistrado, tornando-se um igual. Fez-se um breve silêncio. Muito breve. As veias de estélio que lhe marcavam o pescoço desde o início do debate relaxaram. Então ele concluiu, sem gaguejar. Eu trouxe duas malas, excelência. E imponente, bateu com a segunda maleta sobre a mesa do juiz. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 62. Meu nome é Marcelo Zaniolo e é saco preto pra tudo que é lado. Meu nome é Bruno Assis e eu sempre fui a borboleta. Meu Deus. Cada um, né? E eu sou Igor Rodrigues, e assim como o repórter Esso, eu fui a testemunha ocular desse livro. Meu Deus, o Igor hoje vai ser fundamental nesse episódio. E eu sou o Diego Locou e prepara-se para a guerra. Caraca, eu achei que tava cortando o áudio, cara. Eu achei também, porque esse áudio que tá acontecendo. Pra quem não tá entendendo, tem um gago no livro e talvez tenha um gago na realidade, né, Igor? Tá, isso eu não sei. Então, porra, o especialista já deu pra trás aqui. E hoje nós vamos falar então de Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho, aqui no LivroCast, um livro nacional escrito pelo carioca Alexandre Fraga, né, que fala, obviamente, do jogo do bicho, da guerra envolvendo essa prática, esse jogo, que é um tema aí, cara, que vai ter muito pano pra manga, vai gerar muita discussão. Temos o Igor aqui, que é testemunho ocular do que aconteceu no Rio de Janeiro, que vai poder trazer muita realidade pra gente. Então, mais sobre o autor, sobre o enredo, opiniões e fezinhas, né, que faremos várias fezinhas no cast, agora, aqui no LivroCast. Não vou assinar o livro. Os polícia tudo agora estão no jogo, não vão mais aceitar a esmola. Você já tem o bicho, Dr. Nabor, não podem querer dominar tudo. Da mesma forma que o senhor tem suas responsabilidades, polícia também tem família. Já ajudei muito polícia, filho. Esmola, o que o senhor deu foi esmola pro batalhão. Os polícia não precisam mais desse tipo de ajuda. O senhor fica com o seu, nós ficamos com o nosso. O capitão pôs o cap na cabeça e se dirigiu à escadaria. Subiu, passou pela porta e retornou ao mundo dos mortais. Não havia viva alma na rua Galhardina de Bangu, nem sinal da Patamo, sua viatura, seus homens. Godoy se viu abandonado. De imediato levou a mão à arma. Anteviu o cenário. Som de disparos. Ficou onde estava. Sentiu apenas a queimadura, seguida de outra, mais outra. Só então se moveu. Cambaleou em direção ao meio-fio e tombou de joelhos, ainda segurando a arma, querendo guerrear contra o inimigo invisível. Era inútil resistir e ele deixou o peito espatifar-se contra o asfalto. Os disparos foram ouvidos do lado de dentro do galpão. Ninguém perguntou nada. Todos assinaram o livro. Começar perguntando, pra gente partir do ponto legal de conversa. Quais são os bichos e os números do jogo do bicho? Alguém sabe de cabeça aí? Eu tenho uma colinha na mão? Pô, cara, são 25 números. São 25 bichos, cara. Não dá. Eu consigo pegar uma cola aqui bem fácil. Chama Google. Eu tô jogando nele aqui agora. Aí, vamos lá. Eu vou tentar. Avestruz... Só acho que eu lembro, tá? Tem avestruz, jacaré, veado, zebra... Mas tem que ser na ordem. Zebra não, tá? Eu tô maluco. Vamos na ordem aqui, vamos lá. Por favor. Zebra não tem, é justamente por isso que a gente fala que as coisas deram zebra, porque é impossível dar zebra no jogo do bicho. Caraca, agora eu entendi. Porra, que foda. E vamos na ordem aqui então. Um avestruz, dois águia, três burro, quatro borboleta, e eu falei que eu era borboleta, nas chamadas eu era sempre o número 4. Cinco cachorro, seis cabra, sete carneiro, oito camelo, nove cobra, 10 coelho, 11 cavalo, 12 elefante, 13 galo, por isso que o galo. Sempre o Clube Atlético Mineiro tem o 13 como símbolo também, porque é o Galo. Nobody cares! 14 é o gato, 15 jacaré, 16 leão, 17 macaco, 18 porco, 19 pavão, 20 peru, 21 touro, 22 tigre, 23 urso, 24 veado e 25 vaca. É, o veado é o mais conhecido, né? Todo mundo sabia. Eu já fui 24 na vez na chamada. Porra, eu fui várias vezes, cara, pro Marcelo, né, bem no meio do... Tá louco. Mas assim, eu perguntei pelo seguinte, eu não sabia, né, eu nunca joguei no bicho, não sei como funciona, eu acho que é legal a gente situar o ouvinte. E por que a gente falou esse livro no JPCcast 21, e na ocasião, esse babaca do Diego... Que eu fiz? E o Rodrigo ficava fazendo piadinha que meu número era 24, e eu, lógico, eu imaginava que era o número do viado, mas não tinha certeza, agora eu tenho certeza, e por isso da palavra babaca, né? Caso você queira ouvir o JPCcast, né, a gente fala da capa desse livro, fala das expectativas de leitura, o link tá aqui embaixo na postagem, né, legal pra ter aquele contraste de quem tinha interesse antes e agora a gente tá falando do livro lido, né? Tá ficando comum isso aqui no LivroCast, mas é bem bacana. E dessa vez, mais um aviso importante, o Diego leu o livro, correto? Ah, importante por quê, Marcelo? Qual foi a última vez que tu leu o livro, cara, do cast? Eu não lembro. Viu? É um milagre divino. A gente tá presenciando Jesus na Terra. É, cara, mas é porque esse livro eu li, né? Eu acho que depois do JPCcast eu li, o Bruno leu também. O Igor também foi ler por causa do JPCcast, Igor? Eu li pelo JPC. Aliás, eu não conhecia. Eu ouvi o JPC e aí eu falei. E aí eu me interessei porque, tipo, só o nome do livro. Eu já falei, caraca, eu preciso ler esse livro. E aí eu ouvi o que vocês falaram. Eu falei, porra. Então o Bruno foi assim também, né, Bruno? Foi exatamente isso. Eu ouvi o JPC, comecei a trocar umas palavras com o Igor aí. Ele falou, ó, deve ser doido pra caralho, eu falei, ah, vou comprar aqui também e vou ler. E daí eu acabei de ler o livro, eu achei foda, depois a gente fala sobre isso, né, eu passei pro Diego, o Diego também leu, então, enfim, tá indo aqui no fluxo, né, tá funcionando. Vocês conheciam alguma coisa do autor antes desse livro, antes de ouvir o JPCcast? Não, né? Não. Cara, porque assim, ele é carioca, né, nasceu na Tijuca, nasceu em 73, então ele não é até novo também, né, tem uns 40 e poucos anos aí, formado em Direito pela UFRJ e atua há 11 anos como agente da Polícia Federal, né, eu acho que isso traz bastante bagagem pro livro. E além desse livro do Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, ele também lançou Quando os Demônios Vão ao Confessionário, em 2002, e Canibal de Copacabana, em 2008. Mas é legal que, tipo, ele escreve, lógico, né? Ele atua como policial federal, ele tem essa formação de direito, mas ele também é roteirista e produtor cinematográfico. Então, ele tem essa vida fora da força policial, no caso, né? Enfim, eu acho legal porque esse livro, ele surgiu com uma ideia de roteiro de filme, né? Não sei se vocês foram atrás de alguma coisa ou não. É, eu li alguma coisa a respeito disso, que originalmente ele não foi escrito para ser um livro, e aí ele resolveu adaptar e transformar isso num romance. Eu achei que isso é bem fácil de identificar, na verdade, quando tu lê o livro. Ele tem um tipo de narrativa que, às vezes, você até acha meio deslocado pra um romance e fica meio cinematográfico. Tu vê que as cenas foram escritas não pra você imaginar, mas pra serem colocadas, pra serem filmadas. Sabe? E tem uma série de cortes também, né? Tipo, não se perde muito tempo em cada cena, né? É bem... Tem um monte de cortes, tem um monte de gente morre esfaqueada. Muito sangue, né, Diego? Cara, assim, eu acho que se tu espremer o livro, se tu torcer ele, deve pingar no chão o sangue. Pois é, a capa podia ser vermelha em vez de roxa, né? Já que tu tocou no assunto da capa, quando a gente jogou ele pela capa, eu não tinha ele em mãos. E tu falou da textura da capa, legal e tal, mas eu achei muito bonito também, pra olhar. Mas pra ler o livro, eu achei desconfortável aquela textura. Sério? Sabe quando alguém passa a mão no quadro, assim, tem gente que tem agonia com isso. Eu tenho agonia. Tipo, uma coisa meio áspera, assim, meio... Então, pra ler, pra mim, foi uma tortura. Eu não tive esse problema, não, porque o meu era lisinho, assim, que era no Kindle. Então foi bem de boa. Ah, e do Igor também foi no Kindle, né? Idem. Que dúvida, que dúvida. Eu não me importei, na verdade. Só eu não tenho Kindle aqui, cara. Só. Corra, Amazon. Corra atrás. Patrocina a gente aí, cara. Manda um Kindle pra mim. E um pra mim também, que eu paguei o meu, então, por favor. Por favor. Cara, mas voltando então ao autor, né? Esse livro, então, é baseado em fatos reais, né? A gente falou sobre isso na introdução. Depois eu quero saber do Igor o que, que é real, o que não é, pra gente... Assim, é meio complicado, porque a gente, ao falar do que aconteceu na vida real, a gente pode acabar dando um spoiler, né? Mas, já que isso é a história do Brasil, né? É uma prática que nasceu no Rio de Janeiro e tal, eu acho que vale a pena até pra contextualizar o livro. Esse autor, o Fraga, ele participava da investigação da polícia que fez a apreensão desse pessoal, né? Do jogo do bicho e tal. Aí eu pergunto, será que ele era um dos primos? De quem? Os primos da PRF, da Polícia Federal? Ah, do livro que tem os primos? Não sei, cara, acho que não. Eu acho que a participação dele na investigação foi bem menor. Eu também acho, cara. Eu acho que foi mais, assim, tipo, bem escondidão, assim. Ele ouviu falar, ele tinha acesso a documentos, ele consumia lia reportagens da época, né? Lógico, ele vivia naquela época, então... Peraí, vocês estão falando do Fraga? Isso, do autor, do autor. Ah, então, ele já entra nas investigações, até pela idade dele, se você contar, ele já entra nas investigações já na segunda fase do bicho, que aí já, a gente tá falando já de 2005 em diante, já pós-Castor de Andrade, ele já perde o auge do grande império do bicho, que é, tanto que o livro começa justamente no fim do império do Castor, que é, aliás, do Nabor, e no livro. Nabor, olha só pra tu ver, ele até o nome dos personagens, ele faz uma parada, sabe? O Rogério vira Roger, então ele começa o livro já a partir daí, do desmantelamento do império pra frente, que foi a parte que ele investigou, sabe? Por que será que ele não colocou os nomes reais, cara? Por medo de alguma coisa, ou... Não, mas aí é que tá, você pode colocar uma coisa interessante é que fato histórico, assim, fatos não tem direito autoral, então você pode, eu vou escrever uma ficção histórica, e mete o nome de quem você quiser dentro do Dantes. Agora, claro que você, falando de pessoas que ainda estão vivas, pode dar um problema, mas em geral, assim, isso dá liberdade criativa pra ele, ele cria um romance ficcional sobre uma guerra que acontece aqui, ele utiliza muitos fatos reais, mas muito mesmo, a ponto de quem conhece a história, já abre o livro e já pega todos os spoilers, sabe quem vai morrer e como, mas por outro lado tem liberdade criativa pra ele botar outros personagens, criar novas cenas, situações. Eu acho que eu nunca queria botar o nome real de uma pessoa que tem posse de arma. Exato, é isso que eu pensei, né? Tipo, apesar que o autor é policial federal, né? Então tem aquela de... Eu não me importo, a pessoa tem uma arma. Ela matou todo mundo que tá naquele livro ali. Cara, mas olha só, no momento que ele coloca o Roger no meio, como personagem, cara, ele joga o Rogério Andrade ali no meio, aí ele só muda o nome pra Roger, abraço, cara, dá no mesmo, sabe? Antes de chegar no livro em si, cara, vamos falar um pouquinho de como é que funcionou, né? A gente tava falando que ele fez parte da investigação, o Alexandre, ele fez parte efetiva da equipe, olha só, Igor, que em 2006, né, bem recente, né, 10 anos atrás aí, prendeu o Roger de Andrade. Então ele tava na equipe que, como tu falou, a segunda parte do Jogo do Bicho, né, ele realmente prendeu um dos chefões, né? Rogério, desculpa. Então ele tá na parte do sucessor da contravenção, né, que vem depois do Castor de Andrade. O autor também fala que desde então participou desse processo todo, ele achou que a história do bicho tinha muito potencial, né, que ele poderia criar um poderoso chefão brasileiro, realmente a minha opinião é essa, respeitando aí níveis de literatura e de clássicos, né, eu acho que ele conseguiu criar um enredo muito semelhante ao Poderoso Chefão no Brasil, e ele tinha como muita influência o Mário Puzo, né, que é o autor do Poderoso Chefão, e o Francis Ford Coppola, que foi quem adaptou pro cinema, né, então ele realmente bebeu na fonte aí, e quem lê o livro vai pegar umas coisinhas que tem bastante semelhança. Vocês já leram Poderoso Chefão? Olha, se você escutar algum cast do Poderoso Chefão, isso responderá a sua pergunta. Assim, faz muito tempo que eu li o Poderoso Chefão, mas pelo que eu lembro, assim, em termos de narrativa, existe uma tentativa de simular aquela narrativa toda quebrada em digamos assim, em núcleos, sabe, que vão se encontrar e tal. Só não é execução, né, com tanta habilidade assim. O Alexandre Fraga é um escritor, assim, de muito menos recursos do que o Mário Puzo nesse ponto. Mas apesar de tudo, eu acho que ele consegue dar um clima de conspiração, de guerra por território e tal, bem interessante. Eu acho que ele consegue traduzir muito bem o espírito dos personagens e daquele mundo do Jogo do Bicho. Eu achei muito bem real como os personagens falam e tudo. Mas assim, em termos de narrativa, ele tenta, mas ainda, né, não chegou lá. Ele tenta, mas ele passa um pouquinho longe, assim, na minha opinião. Se a gente for comparar com Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é um livro redondinho, assim. Ele vai contar a história do Michael Corleone, da ascensão até a queda do Michael Corleone, né? Mas esse Jogo do Bicho aqui, o Oeste, ele não tem a linha narrativa nenhuma, assim, praticamente. Você não consegue traçar uma linha narrativa sobre ele. Ele vai contar a história da Guerra do Tráfico. Mas você não tem ali no meio do caminho uma linha narrativa que guie tudo, assim. Um personagem que ajude a contar a história, nada. Já eu achei que esse livro, na verdade, não era nem sobre o Jogo do Bicho. Eu achei que era da ascensão até a queda do advogado. Na verdade, agora você falou, isso é verdade. O problema é que eu acho que ele sofre de falta de foco, entendeu? Então, agora, realmente, de fato, o advogado, ele tá do começo ao fim do livro, mas tu vê que ele começa muito inserido como observador, e aí ele parece até o cara do Rei do Inverno. Consigliere. Ele vem como consigliere, mas ele parece os personagens, os protagonistas, entre aspas, do Bernard Cornwell, sabe qual é? Ele é um personagem que não é o principal daquela história que tá sendo contada, mas ele é o cara que vai te dar o ponto de vista. Só que isso, assim, nos primeiros 20% do livro, aí ele some. Aí ele não passa a não ser mais, tipo, o personagem, o ponto de vista principal que vai te contar tudo que tá acontecendo ali. E aí começam a ter várias linhas narrativas que começam e de repente terminam por morte, sabe? Aí você vai, vou acompanhar essa história. Morreu todo mundo. Tá, então vou acompanhar essa história. Mas ele sempre é um elo, né? Então é o cara que vai de um lado pro outro, leva uma maleta, não sei o quê, leva um recado, sabe? Tipo... eu acho que o Igor quer falar o seguinte, tipo, no Poderoso Chefão, o Michael Corleone é evidente, é a história dele, sabe? nesse livro tem o advogado realmente, ele vai do início ao fim, ele tá presente em quase tudo ali, de um modo ou de outro, né? Mas é menos descarado, assim, é mais nas entrelinhas, às vezes, também. Esse livro, o Jogo do Bicho, ele West, né? Ele passa por muitos personagens e muitos focos e muitos núcleos e muitas cenas que, às vezes, terminam sem ter uma continuidade futura, sabe? Não, eu só, eu concordo com o Diego nessa questão dele parece que ele quis usar o advogado, se você parar pra pensar bem. Só que o problema é de execução, sabe? E como, de repente, ele vai usando o advogado, de repente, o advogado, ele tá ali na cena, mas aí ele começa a ser usado menos, começa a importar muito pouco, e aí ele começa a dar sequência pra uma série de linhas narrativas, ele, sabe, vai costurando tudo e beleza, o cara tá lá, mas, sabe, não tem. E, de fato, no Poderoso Chefão, é a ascensão e queda de uma pessoa. É você ver aquele personagem que ele entra, inclusive, sendo o cara que ele não pertence àquele mundo e não quer pertencer àquele mundo, até a corrupção total dele e quando ele se entrega àquele mundo do pai. Então, tem um desenvolvimento do personagem principal. Acho que faltou foco pra ele conseguir fazer isso. Talvez com o advogado ou qualquer outro personagem. Talvez, assim, eu sinto que o Poderoso Chefão, ele é algo mais denso, mais bem trabalhado, e esse livro é bem mais raso, assim. É, aborda um mundo talvez maior que o do Poderoso Chefão, que tem 5 famílias, se não me engano. Não. E eu talvez o Fraga tenha sido mais ambicioso em pegar mais, não só famílias importantes, mas pegar também bicheiros e, enfim, quem sofre com isso, família de policial, e aumentar um pouco esse leque narrativo dele, sabe? Mas eu sinto, talvez por isso, até pelo livro ter nascido com uma ideia de roteiro pra cinema, né, que tenha ficado meio no ar, assim, meio raso demais. Então, o que parece, assim, ó, que talvez ele tenha escrito o roteiro pro cinema muito bem, mas pra fazer um livro, ele teria que preencher algumas lacunas ali pra não ficar tão curto o livro, né? Então, aí ele foi enfiando historinhas no meio. Isso foi o que pareceu. Mas tu resumiu o livro, talvez dê de fazer, contar uma história muito mais linear e com mais link entre as histórias ali, mais a parte da família e tal, sabe? É, o autor, ele começou, como a gente tá falando, né, a escrever um roteiro de um filme, né, e parece que num mesmo dia ele escreveu 30 páginas. Então ele viu que tinha muito potencial e resolveu criar um livro, né, e foi o que ele fez. Então ele pegou o argumento inicial e deu aquela ponderada e mudou o que tinha que mudar, né, porque ele viu que realmente tinha muito pano pra manga ali pra ser trabalhado. Porque, assim, ele escreveu esse livro, né, em 3 meses, trabalhando apenas aos fins de semana. Então, se pegar aí, são 12 fins de semana, né, são 24 dias em que ele finalizou esse livro inteiro. Então realmente parecia que ele tava borbulhando essas ideias na cabeça dele e ele conseguiu pôr no papel de um modo que, ao meu ver, foi bem satisfatório. Eu gostei bastante do livro. É, tipo, a minha impressão na hora que eu li é que ele ia dar um puta filme. Dar um filme muito doido. Só que como romance ele pecou um pouquinho. Por causa desse ritmo, por causa do desenvolvimento de personagens, por causa de um monte de pequenos pontos, assim, que no romance precisa ser melhor trabalhado do que no filme, né? Mas eu acho que se transformar esse livro num filme, eu ia ficar do caralho. Não, eu gostei bastante dele. Eu acho, assim, também concordo que um filme ele daria, sei lá, uma espécie de Tropa de Elite, sabe? É, mas... Aliás, não precisa. O Tropa de Elite 2 já com esse papel de falar sobre as entrelinhas do crime organizado. Mas como o livro, eu gostei bastante dele. Só que depois que eu fui pensar em alguns detalhes, passei a gostar um pouco menos. Mas ainda assim, eu acho um livrão, cara. Eu não sei se é porque eu tenho uma relação emocional com ele, sabe? Desde o nome do livro até, sabe, todos os temas, personagens e momentos históricos. Mas eu achei muito legal, assim, um livro policial que ele conte uma trama assim tão intricada de crime organizado dentro do Brasil, sabe? E algo que é real, não é uma inserção, não é você tentar imitar um romance policial americano, sabe? Só mudar, botar personagens brasileiros ou uma cidade brasileira. Não, ele pega um negócio muito local, algo que pertence muito à cultura nacional e, pô, fica muito maneiro isso. E o bicho, ele ainda é, né? Ele não é uma coisa que foi, né? Não é passado. Não, ele ainda rola. Ele talvez não seja tão grande como foi certa época, né? Mas ainda é muito presente no Rio, correto? No Brasil inteiro, né? Ah, ele é bastante presente em várias cidades, se não me engano, aqui, na Bahia, em Fortaleza, ele também é muito forte ainda, tem o Para Todos. PH também tem bastante. A 50 metros de casa aqui tem um boteco que tem, tá lá, na parede bem grande, assim, ó, faço sua aposta com 20% de desconto. Eu passei a minha infância inteira fazendo a aposta de Jogo do Bicho pra minha vizinha. E aí eu e minha vizinha aqui, a filha da minha vizinha, né, e aí eu e a menina, amiga minha, aí já ela me gritava, ô, vamos lá fazer jogo pra minha mãe? Eu ia, era assim. E assim que se corrompe o menor, né? Caralho, cara. A nossa geração fez tudo isso, comprou cigarro, comprou cerveja, fez jogo. Minha mãe vinha com papelzinho, olha só, vai lá na esquina, na padaria e fala, ó, cerca 3 aqui no macaco, 2 e essa aqui é na milhar, tá? E eu ia lá, sabe, decorava. Eu ainda contava meus sonhos pra minha vizinha, pra ela poder ver qual animal que ela ia jogar. Era uma beleza. Cara, é sempre assim? Era só assim, não? É isso que eu digo, né? O bicho tá entranhado ainda hoje no Brasil, sabe? Então, eu achei muito massa esse livro. E voltando à questão do Poderoso Chefão ali, eu acho que talvez o West tenha mais ação. Fique menos naquele plano, na estratégia, na questão de xadrez, né? E mais pra matança passa sangue na rua e... Enfim, essa impressão que eu tenho talvez agora de ter lido esse livro mais recentemente, né? E eu acho que isso reflete muito quem é o brasileiro, né? Também, também. Se a gente pegar a máfia italiana, eles vão querer fazer um negócio mais elaborado, preservar a família e tal. É, o bandido do Rio de Janeiro vai simplesmente, ô, tá me incomodando, 3 pipocas na sua cara, 2 no peito, acabou. É, cara, mas eu vou te falar, sabe que isso aconteceu? Isso só foi estourar devido à queda do Castor, né? A morte do Castor, que não queda exatamente dele. E aí, quando começou os territórios da Zona Oeste a serem disputados, e aliás, essa foi uma época assim, bem sinistra aqui no bairro. Mas antes disso acontecer, o bicho ele conseguiu, por exemplo, o bicho ele não sofreu os problemas que o tráfico sofre em termos assim de sempre estar em guerra com o poder público e tal, porque ele assumiu uma estratégia bem, digamos assim, a italiana. Ele simplesmente dividiu a cidade em territórios, teve uma primeira guerra, assim, umas primeiras guerras lá atrás, muito tempo atrás tinham guerras, mas o Castor e a geração dele, que eles já são a segunda geração, o pai do Castor já operava bicho. Então, eles pegam, e no começo da guerra, eles simplesmente dividem, fatiam a cidade em territórios, e eles meio que se organizam numa boa. Tanto que os chefões de cada território, os grandes bicheiros do Rio, pô, eles se encontravam pra jogar baralho, sabe? Eles eram vistos juntos, um na quadra da escola de samba do outro. Assim, era um negócio muito civilizado, sabe? Muito bem organizado. Tinham reuniões frequentes. Ah, tem problema. Ah, sei lá, tem um novo investigador aí querendo aloprar e tal, não sei o quê. Os caras, assim, sabe, se reuniam pra decidir como é que ia ser feito. Era bem a lá poderoso chefão, era bem a italiana. Não à toa, o Castor, ele representava um braço da Cosa Nostra no Brasil durante as décadas de 70 e 80. Caraca. Ele operava negócios no Brasil da Cosa Nostra aqui, cara. A gente teve presença da máfia italiana com e detalhe, tudo isso com permissividade do governo militar. Então, o Alexandre Fraga, ele quer lançar uma continuação, né? Que se passa, na verdade, antes desse primeiro livro, que seria do Jogo do Bicho na época militar, na ditadura militar. Essa é a melhor, acho que essa deve ser a parte mais interessante, assim. Se ele for pegar da década de 60 até o final, até a década de 90, que é quando tem o julgamento e o poder público realmente manda todo mundo pra cadeia. Tem história de uma juíza que é incrível, assim, que a mulher que prendeu todos os bicheiros e tal. Acho que ele vai pegar, cara, é uma história muito mais interessante, inclusive, do que a história desse livro, cara. A história é pregressa, sabe? Até a década de 90 é muito melhor. Então tomara que saia o filme, tomara que saia o prequel, né? Porque eu queria consumir. Só pra antes de pro enredo em si, aproveitando que o Igor tá falando aí de como funciona o bicho, como se instalou e tal. Ô Igor, como é que surgiu o bicho, cara? Foi no zoológico mesmo? Foi. Sério? É sério. É porque o Rodrigo, no JPCcast, o Rodrigo que grava com a gente, né? Aqui do LivroCast, ele contou uma historinha lá de zoológico, achei muito massa, fiquei pensando, não é possível, cara. É isso mesmo? Não, é aquilo ali mesmo, é o zoológico de um nobre e aí ele pega ele cria uma loteria, uma espécie de jogo que você aposta e foi baseado no zoológico dele lá no século XIX. É isso aí mesmo, a história procede, é verídica. Se você quer um pouquinho melhor, assim, a história, ele foi pelo Barão de Drummond em 1892 que começou. O zoológico dele, acho que foi fundado em 95, né, 1895, e o jogo do bicho, de fato, começou com eles imprimindo o bicho no ingresso do zoológico. Então, eles foi legalizado, tal, pelo governo do Rio na época, porque era uma fonte de renda pro zoológico, e aí, todo final de dia, eles sorteavam um dos animais e a pessoa ganhava uma certa quantia de dinheiro ali, ajudava a manter o zoológico. É, só que aí o Barão de Drummond, ele criou uma loja longe do zoológico, que aí não precisava mais ninguém ir no zoológico, era só comprar o ingresso ali e ele sorteava. E aí começou toda a história. Até porque, segundo a lenda, o pessoal parou de no zoológico e só ia comprar o ingresso, né? Ia lá no zoológico só pra ver o sorteio. Caraca, que absurdo, cara. O brasileiro realmente é muito bom de marketing, né? Puta que pariu. Cara, mas olha só, interessante que ele foi legal durante muito tempo, entendeu? Ele permaneceu durante muito tempo sem nenhum tipo de interferência legal e ele não era... Se você parar pra pensar o jogo do bicho, não é um jogo que ele vai te gerar grandes problemas, é um jogo que utiliza apostas, assim, minúsculas, apostas são em torno de centavos. Então, cara, o poder público, ele só vai se meter lá na frente quando o bicho começa a crescer de uma maneira, assim, tão grande. Quando ele sai do escopo do barão e aí ele começa a ser organizado de uma maneira meio... E aí ele vira contravenção, ele vira essa sociedade secreta. Por exemplo, sorteio do jogo do bicho. Ninguém vai te responder, é impossível saber como é feito sorteio, aonde. Ninguém sabe. Só sabe que tal hora vai lá, tem um número. E aí que ele começa a incomodar. Até também quando entrou a campanha nacional de proibição do bicho lá, de bicho não, de jogos em geral, lá pra trás, acho que era de 30, 40, alguma coisa assim. Mas até então o bicho, ele rolava solto, se expandiu sem nenhum grande problema. Eu acho que o problema aí que foi, no caso, causa incomodação aí pro governo, tudo pra investigar, foi a hora que os caras olham que tá rolando milhões de reais e não tá gerando imposto nenhum, né? O negócio não, tá sendo feito por fora não, e a parcela do governo não tá entrando. É difícil, assim, porque a gente passou por um período em que todo tipo de jogo no Brasil, ele rolava tranquilamente. Se eu não me engano, é que agora eu não tô com as datas e os nomes, mas foi a esposa de um presidente que a mulher era católica, assim, hiper puritana, e que ela começa a encher muito saco pra que os jogos fossem proibidos no Brasil. Assim, o jogo do bicho, ele tinha uma diferença. Ele era um jogo de particulares e, cara, os caras nunca pararam de botar ele na rua. Tem um vídeo no YouTube da revista Menorá, que é um cara que escreveu um livro sobre o jogo do bicho, contando a história dele como um todo, assim. Então esse livro tá à venda pela editora FGV, se eu não me engano. Marcelo vai botar aqui no post, né? Eu já tô avisando pra ele, vou passar o vídeo pra ele. Sim. Com certeza. Mas é uma entrevista que o cara conta essa história inteira do jogo do bicho aí, de como começou. Eu falo desse negócio da esposa do presidente aí também, como que barrou os jogos de azar aqui no Brasil. Então vai falando tudo disso, tem no livro aqui. Bicho que deu no jogo do bicho, que bicho otário velho. Vamos falar um pouco do livro, então, pra localizar o ouvinte? Bom, eu acho que o ouvinte agora está com os fones de ouvido em suas respectivas orelhas, né? Seus ouvidos. E está ouvindo a gente. Ah, pra localizar o ouvinte. Entendi, entendi. Boa, gente. Isso, boa. Ele tá entre os fones. Essa foi realmente muito engraçada. Ô, Bruno, tu que tá quietinho aí, Bruno. Dá uma sinopse desse livro pra gente, cara. Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, por favor. Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho. Ele vai contar uma história baseada em fatos reais que aconteceu no Rio de Janeiro, que é quando o chefão dominante do Jogo do Bicho lá morreu e teve uma disputa pra quem ia ficar no poder. As terras do oeste do Rio começaram a entrar em disputa pra ver quem ia comandar cada um desses lugares. Igual a gente falou aqui, era meio que dividido, né? Cada família tinha o seu lugar específico. Só que aí um começou a brigar com o outro porque o filho do Castor, né, no livro é o Nabor, na vida real é o Castor. O filho do Castor, ele não foi escolhido pra ser o dono de todo o jogo do bicho, e acabar passando pro sobrinho dele. Aí começou a entrar o sobrinho e o filho em guerra, e esse Oeste vai contar toda essa guerra mesmo, tudo que aconteceu ali em busca do poder do jogo do bicho. O Castor de Andrade, ele era o fodão, tipo, ele tinha mais terras, mais posses, mais máquinas, mais, enfim, depois que veio o Caça-Níquel, né, mas ele tinha mais controle que os outros? Era, assim, imensamente poderoso, assim, incrivelmente poderoso. A Zona Oeste, ela é o maior território se você pegar as divisões do jogo do bicho, a Zona Oeste é a maior parte territorial, então tinha mais bancas, não sei hoje em dia. Acho que ainda tem. Concentra a maior quantidade de bancas, é um território enorme. Aqui, eu moro na Zona Oeste do Rio atualmente, eu fui criado aqui, então, pra vocês terem uma ideia, por isso que eu não vi Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho, vamos falar da minha casa. Aqui, pra quem não conhece muito bem o Rio, a gente tem aquela ideia de, por exemplo, Zona Sul e Centro da cidade correspondem a só 30% do território físico da cidade. A Zona Oeste, ela, se não me engano, ela é quase duas vezes maior do que esses territórios todos. Então, são bairros assim que nem são tão populosos, assim, não são tão densos, mas que tem um território geográfico assim gigantesco. Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, até a Barra da Tijuca também é Zona Oeste ainda. Então, a gente tá falando assim de um território gigante comparado aos outros. Então, e o Castor, ele era chefe dessa área. E é por isso que o livro chama Oeste, né? Porque a guerra se originou ali, né? Com essa briga entre os primos ali, né? Exatamente. Pela sucessão do capo, né? E ainda brinca com a parada de Velho Oeste, né, cara? Sim, total. E aí começa, né? Começa aquela movimentação toda, né? É tiro pra tudo que é lado, é armação de todas as origens, tem canibalismo, tem crueldade, tem corrupção em todos os níveis, né? Entranhado aí em polícia, governo e tribunal, onde mais tiver gente tem corrupção, né? E isso mostra um retrato de mais ou menos ali, isso foi mais ou menos 1990, não foi, Igor? Ele morre em 97, se eu não me engano, ele morreu exatamente como o personagem do livro morre. Ele morre idêntico. Ele tava jogando pôquer com uns amigos lá no Leblon, e ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. E detalhe, engraçado que ele tava no Leblon jogando pôquer com os amigos, e ele ainda tava, se eu não me engano, em prisão domiciliar. Tava, no livro tava, verdade. Pois é, na vida real também, só que ele não estava em casa. Caralho, cara, que massa. Eu achei meio forçado isso, mas que bom saber que é real, cara. Não, é real. Porra, o bicho morreu jogando pôquer, sério, muito canastrão, né? Muito... Pois é, muito folclórico, mas é verdade. Ah, outra coisa. O livro, ele abre com esse personagem, o Nabor, ele dentro de uma prisão, e a prisão é cheia de tudo, né? A prisão tem ar-condicionado, a prisão tem coquetel, a prisão tem... Ele manda instalar de tudo, a prisão vira uma mansão pra ele, que era exatamente como era a prisão quando o Castor tava lá. Ele manda... Tinha festa na prisão, tinha segurança particular na prisão, tinha prostituta na prisão. Sabe a La Catedral de Narcos? Era esse nível, só que era aqui. Então, ele, tipo, ele tava preso e... Detalhe, ainda dizem que ele tá de saco cheio de estar preso. Cara, se vocês querem ver o quão surreal é, tem uma entrevista no YouTube dele, no camarote do carnaval, em que o repórter pergunta: ah, pô, o senhor andou meio afastado. Ele: afastado não, né, meu amigo, né, meu filho, eu tava em cana. Mas aí ele vai: mas toma aí, não sei o quê. Cacete, cara, que foda. Eu tenho que achar esse vídeo. Se eu achar o vídeo, tá aqui embaixo na postagem também, que vai valer a pena ver, de certeza. Cara, então assim, o ouvinte, ele pega, né, o chefão da região mais foda do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, a região oeste, morre. E quem vai assumir não é o filho dele, é o sobrinho, né, o primo do filho dele. E aí começa uma disputa foda, enorme. E aí também tem aquela questão da inovação que surge, né. Aí eu faço outro paralelo também com o Poder do Chefão, né. No Poder do Chefão, eles estão querendo trazer a droga pra dentro da máfia, né? Aqui no Brasil, eles estão trazendo o quê? O caça-níquel, que é a nova forma de ganhar dinheiro, né? Então tem muitos paralelos e, cara, a guerra é muito foda. Porque isso também respinga em outras famílias se metem e vem a oportunidade, já que eles estão brigando lá, vamos brigar por, de repente, conseguir uma fatia um pouco maior de mercado. E aí envolve briga entre famílias, briga entre, enfim, a sociedade inteira, né? Envolve a polícia mais do que nunca, envolve também, como eu falei, a justiça, né? A política, de modo geral. O problema do enredo, ele é interessante por você ver todos os níveis da sociedade em que você tem essa penetração da criminalidade. E como o crime organizado, ele se entranha, assim, desde do policial ali que tá fazendo ronda ostensiva e tal, até, sabe, o juiz mesmo, o tribunal de justiça, como tá todo mundo no meio desse jogo, e é meio difícil sair. O único problema é que isso é muito grande, sabe? É como você observar o mapa de cima, é como você tá jogando um RTS, você tá vendo o mapa de cima, mas você não tem nenhum foco naqueles personagenzinhos pequenininhos lá embaixo. Acho que daí, além de acompanhar essa mega saga, a gente tem falta um pouco a gente ter personagens assim com nomes pra gente se apegar. Tanto que eu só lembro o nome de um, assim que eu olhei e falei: ah, esse cara aqui tem uma história maneirinha, assim, que eu curti ver. Que por acaso é o Duda. É, como eu falei, é meio raso às vezes, né? Eu acho que pra um livro talvez fosse mais o ideal e ter um personagem central, ou ter uma linha mais clara, né? Não só aquela que a gente mencionou do advogado antes, de talvez ter, não sei, aprofundar mais, sabe, as pessoas. Realmente elas somem do nada. E até os personagens que tem uma história maneirinha, que a gente vê assim, tipo, vai ser bacana, eles são abandonados no meio do caminho, né? Tipo, acontece alguma coisa com eles, ou eles morrem, ou eles simplesmente somem, e fica essa narrativa meio fragmentada, que atrapalha um pouquinho. Ah, é. Tanto que, olha só, pra ter uma ideia, é até difícil a gente... Olha como é que a gente tá tendo dificuldade de começar, assim, a puxar, vamos contar a história do livro. Assim, me avisa quando puder contar spoiler, tá? Que é até difícil pegar um ponto inicial. A gente tem, beleza, a morte do grande chefão do bicho no Rio, e aí primo e sobrinho entram numa guerra pra ver quem vai pegar o território, sendo que tem aí a questão dos caça-níqueis que acabaram de chegar na cidade, são uma inovação, e eles começam, inclusive, a disputar em lucratividade com o bicho escrito, né? E aí você tem o plot inicial. Tá aí pra carregar isso, cara. São tantos nomes personagens que aparecem no caminho e tantas narrativas que fica até difícil puxar um ponto pra seguir. Antes de entrar na parte de spoiler, então, que eu acho que vai ser... A gente vai ser obrigado a entrar logo nela, porque esse livro vai tratar de spoilers, né, e paralelos entre realidade e ficção, né, ou não tão ficção assim. Eu só queria trazer um ponto aqui pra gente discutir um pouquinho em cima, que são os nomes reais e os ficcionais. Pra gente localizar o ouvinte, de repente, querer saber quem que tá nesse livro, como é que, né, até pra ver a criatividade do autor, né. O Castor de Andrade, então, que é esse chefão do Jogo do Bicho, é o Nabor de Carvalho. O Anísio Abraão, que é o patrono da escola de samba Beija-Flor, de Ninópolis, né? Anísio Abraão, no livro é chamado de Antenor Libanês, né? O Rogério de Andrade vira o Roger. O Paulo Roberto vira o Paulinho, né? Que são nomes importantes, eu acredito, pro Jogo do Bicho. E que eu lembro de cabeça são esses, mas, cara, assim, ó, como a gente falou, tem desde bicheiro até, sabe, é uma gama muito grande de personagens que surgem nesse livro, né? Eu até quero saber de vocês aí se lembram de mais alguém, se não lembram de mais algum nome, que é importante falar aqui. No livro eu não lembro, mas eu sei que tem um segundo que é assassinado na praia, o Macedo, que na vida real Macedo, agora não lembro o nome dele no livro, mas até esse assassinato assim, que é menor pra história, ele... Aparece. Porque o autor, ele coloca, né, em entrevistas que ele inventou muitos personagens, né? Porque ele queria mais do que contar a história do que aconteceu, ele queria meio que mostrar como funcionava o Jogo do Bicho em todas as camadas, né? Como afetava quem vendia, quem fazia o jogo, quem apostava, a força policial e coisa e tal. Então ele inventou alguns personagens pontuais pra aumentar um pouco essa história. E é isso que a gente tá falando. tem muita coisa nesse livro, porque ele realmente conta uma história de uma guerra que envolve muitas pessoas, né? Inclusive, eu tava lendo ele no Kindle, assim, e tava, sei lá, 90%+ de leitura, tava apresentando personagem novo. Assim, uai, amigo, calma aí, volta aí, tá acabando a história. Esse cara é loucaço, assim, tem alguns personagens, cara, que é engraçadíssimo. Por exemplo, o livro, ele começa apresentando a história de um policial que tá de saco cheio com o que tá ganhando, resolve entrar pro crime, e aí ele vai lá, ganha um território daqui, com cara sinistro, mata pra caramba, faz churrasco de gente. Aí ele tem aquela reunião lá com os bicheiros e ele resolve desafiar o Nabor de Carvalho. E ele é o cara que tá tocando, tá começando a ganhar uma reputação ali em Bangu, porque o cara é sinistro e ele, olha, com todo respeito, mas não gostei da sua proposta, não. Eu tenho mais lucro operando sozinho. E aí ele sai e puf, morre. Aí tu, cara, tipo, caralho, gastou um capítulo desenvolvendo o cara, contando uma história maneiríssima. Pô, esse cara promete, ele vai ser o grande, e aí, pum, mata o cara. Beleza. Mas eu gostei disso, cara. Eu realmente gostei disso, porque ele não perde tempo com coisas que talvez não fosse gostar. Ele vai, é cirúrgico, ele vai onde tem que ir. O cara ameaçou ou desafiou o capo, né? Os bicheiros e tal, e sofreu as consequências, sabe? É, assim, ele desenvolveu o cara pra mostrar que o cara era foda, mas o outro é mais foda do que ele, entendeu? Exato. Eu achei que tá. Eu achei legal por um lado, só que depois que o livro começo, eu falei, pô, legal, né? Mostrou que o cara é super cruel, básico, ok? E aí vem, ele é nada perto do Nabor de Carvalho. Mas aí, cara, conforme o livro avança, uma coisa que eu particularmente não gostei, talvez outras pessoas não notem, é que ele segue a realidade de forma tão fiel que eu achei, cara, ele podia ter inventado mais, ele podia ter dado mais atenção a esses personagens que não existiram, ele podia ter trabalhado mais outras coisas que não fossem ligadas à realidade. Porque, cara, se você leu as páginas policiais da década de 90 e 2000, cara, eu falei, ah, não acredito. Tipo, já que a gente já tá nos spoilers, nossa, quando aparece o Rogério e fala que ele tem um filho, eu falei, ah, já sei, esse maluco vai morrer no atentado à bomba. Cara, isso eu não esperava, cara, eu achei muito foda quando aconteceu, porque realmente, eu não consumi que nem tu consumiu, sabe? Esse período, essa história. Mas tipo assim, com 30% de livro, eu já falei, ah, não acredito, Roger, será que eu falei, ah, esse cara vai ter um filho, ele vai morrer no atentado à bomba quando ele tiver adolescente. Lá na frente, bum, explodiu a bomba. Falei, ah. Inclusive eu sabia quando ele tava na lancha, eu falei, quer ver, vai explodir agora. Ele muda a cena, que o moleque não morreu numa lancha em Angra dos Reis, ele morreu voltando da academia num carro. Mas assim... Mas foi bomba também. Foi bomba. E foi sem querer, a bomba. Eu acho que esse daí foi o caso mais famoso de todos que aconteceu, né? O que deu mais notícia. É, foi, porque, né, estourou a bomba no meio da rua, num lugar assim, pô, de classe média alta. Mas a bomba era pra pegar o pai dele do guri, no caso, né? Desconfia-se que sim, porque não tinha nada a ver. Inclusive, o pai, o garoto, ele nem ia dirigir o carro. Assim como no livro, o garoto não ia dirigir a lancha, na hora que é decidido isso e aí o cara vê a bomba explode, era igualzinho. Ele, ah, tá, hoje eu vou pegar o carro e vou dirigir. Eu deixo uma pergunta, o Diego vai me zoar, tenho certeza disso, tá? Mas a Duda existe na vida real? É o interesse. É sério, eu quero saber só. Deve estar vivendo, né, Marcelo? Porra. Cheio da grana, né? Não, sério, existe a Duda, não? Tá, olha só, eu não conheço nenhum personagem envolvido nas famílias, assim, que corresponda a Duda. Tá aí, isso é interessante, que ele cria um personagem absolutamente novo, com um arco novo, eu não conheço, sério mesmo, nunca ouvi falar nenhuma relação de um personagem minimamente parecido com a Duda. Cara, a Duda, pra mim, tem a melhor história pessoal. Mas mesmo assim, não interfere em nada na história geral. Foda-se a história geral, porque não aconteceu nada com ela. E a história dela matar o pai, que era um fodão também. Mas, ainda assim, como o personagem que você tá acompanhando desenvolver, uma coisa assim... nesse caso, eu achei ele mais... ele acha que ele foge um pouco dessa narrativa policial do Mario Puzo e ele vai mais pra um Martin, sabe? Que tem personagens que eles não vão influenciar com o touro da coisa, mas eles têm uma história pessoal pra ser contada e é só isso. Mas assim, não cabe... Eu acho que não cabe nesse livro, no estilo que tava pensando, um personagem assim. É tipo, você botar o cara com um arco completamente aleatório no meio do livro, que é pequeno, ele tem 300 páginas, e que vai desenvolver uma história inteira pra ele, porque, de verdade, foi o personagem com o melhor desenvolvimento ali dentro, teve um arco de desenvolvimento bem representado, pra ele não significar nada pra história geral. Inclusive, foi o personagem que teve a maior transformação também, né? Sim. Acho que foi o personagem número 4, né? E pensa só que coisa foda, você bota um personagem transexual no meio de um ambiente que é bem machista, e não acontece nada. É tipo, não interfere em nada. Você tem ali um filho de um cara que era um bostinha, que virou uma mega mulher, toda envolvente, sedutora. É porque ali também passa aquela questão da sucessão, sabe? Tipo, acho que nesse livro é muito importante a sucessão. Tipo, todo mundo vai morrer um dia, sabe? Vai ter esse, em qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer, enfim, esfera social, política, enfim, a pessoa que tem o poder vai falecer e vai haver um processo de sucessão, seja familiar ou não, né? E esse livro, nesse caso da Duda, cara, fica muito, muito evidente isso, que o pai não quer que o filho seja como ele é, tem vergonha do filho, porque o filho não tem as características que seriam ideais ou desejadas pra um bicheiro, entendeu? Mas esse é exatamente o mesmo arco do Castor, por exemplo. Verdade. Ele não quer que o filho assuma. Ele fica meio que repetitivo, né? É porque assim, eu consumi esse livro, cara, como uma guerra generalizada, assim, sabe? Cada um lutando pelo seu interesse, pelo seu bem pessoal, assim, egoísta, sabe? Que realmente é o cenário, acredito eu, né? Que tenha sido o cenário. Então, assim, por mais que tivesse várias histórias e arcos breves, arcos que não afetaram muito a história de forma geral, eu consegui visualizar o contexto mais amplo do que foi a Guerra do Jogo do Bicho, sabe? Sabe o que eu acho uma coisa engraçada, assim, os personagens de arcos grandes, arcos pequenos, como a Sarah tá falando? Não, eu não vou falar do Adão, tá? Pode. Já que fique claro, mas a questão do Roger e do Soares, assim, que, tipo, tá bem na cara ali que ele usa o Soares como o cão de guarda dele quando fala que ele vicia o Soares em cocaína, sabe? Tipo, aí não, faz a tarefa primeiro, depois te dou a coca, sabe? Cara, o Soares não é aquele seria paralelo àquele personagem fodão do Poder Chefão também, né? Aquele que morre no aquário lá. Seria um pouco, eu acho. É, eu esqueci o nome dele agora, mas é o cara que todo mundo tem medo e tal, que o próprio o Don Corleone tem um pouco de medo dele, assim, e tal, porque o cara é muito agressivo, mas ele é o cão de caça, né? Que tava manipulado ali e tal, e que tem essa função violenta, né? É o Luca Brasi. Isso, o Luca Brasi, exatamente. Então acho que tem a ver mesmo, assim, sabe? Bem parecido com isso. Engraçado que esse cara tinha esse segurança sinistro no meio dessa história toda. Todo mundo temia a presença dele por aí. Então, assim, o Poderoso Chefão, cara, foi um dos livros mais fodas que eu li na minha vida, assim. E ver esses elementos tão presentes na história do Alexandre, numa guerra brasileira, numa máfia brasileira, pra mim foi muito gratificante, sabe? E eu, diferente de vocês, não sei, o Igor já falou que conhecia bastante a história e realmente conhece, eu não sabia nada de Jogo do Bicho. Eu sei que existe, eu sei que fazem a fezinha, eu sei que o 24 viado, né, porque todo mundo faz piada com isso. Agora, os fatos, as plot twists de poder que tiveram, eu desconhecia, pra mim foi massa, sabe? Eu acho que o meu sentimento foi o completo oposto seu, assim. Por gostar tanto do Poderoso Chefão, é que eu não consegui gostar tanto de Oeste. Porque, por causa de todos esses problemas que eu falei de ritmo e de desenvolvimento da história, eu fico olhando pra aquele potencial que tinha ali na mão do cara, de uma história que é foda, assim. Na hora que você vê o global de o que aconteceu, é muito foda. Mas na hora que você vê o desenvolvimento, a forma como foi trabalhado, você olha assim, podia ter feito melhor, assim. Podia ter trabalhado melhor essa história. Por isso que eu fico com um sentimento meio controverso, assim. Porque eu gosto da história, eu gostei de tudo que foi contado ali, mas não gostei da forma. Acho que a forma me matou. Aí que eu acho que é um problema de fazer essas comparações de livros. Ah, o Poderoso Chefão Brasileiro. Cara, foda-se, velho. É um romance policial. Acho que é muito bacana. Porém, esse tipo de comparação cria uma expectativa que é desnecessária. Eu prefiro ler um negócio com expectativa baixa e me surpreender positivamente do que ler com uma expectativa alta e me surpreender negativamente. É, assim, a gente fala Poderoso Chefão só porque uma história também envolve, sabe, essa guerra de crime organizado dentro de uma grande cidade e tal. Mas, cara, ficar lendo, sabe, com um livro do lado do outro na comparação e tal, tipo, pô, olha só o que esse livro tem, assim, não vai, sabe, vai desmerecer. Eu gostei, é o que eu te falo, eu tive a mesma sensação do Bruno em termos de desperdício de potencial, mas eu gostei muito mais, eu acho que eu gostei muito mais do que ele. Eu achei que o Alexandre Fraga, ele escreve muito bem, ele aplica muito dinamismo e, sobretudo, pelo fato de ele ser policial, ele conhece essa história em loco e tal, ele acrescenta a realidade, cara, é incrível você ler, é um livro que você lê e eu já fui armado assim até os dentes pra falar, cara, aqui ó, eu vou pegar ele no sei lá, no diálogo. E não, sabe? O cara sabe do que ele tá falando. A escrita é muito correta. E até o estilo dele, assim, o livro, ele narra cenas assim de uma forma tão crua, sabe? Que cabe muito dentro desse contexto que ele tá colocando. Inclusive que é crua, por exemplo, a questão da violência, que ele joga de uma maneira assim tão escrota, que de coisa de jornaleco mesmo, sabe? Que estampa o cadáver assim na capa, que até combina com o mundo não glamuroso que é o território onde se passa o Jogo do Bicho, sabe? Nos subúrbios, nos bairros da periferia, sabe? Onde isso tudo é muito pouco glamourizado, não é aquela coisa assim bonita que você vê em filmes de crime organizado de outros lugares. Então até o estilo de escrita dele pra narrar esse tipo de coisa combina muito com isso. Então, sabe, o livro tem muitos pontos positivos que eu achei legal. Assim, eu também achei que ele podia trabalhar melhor a história, desenvolver melhor o personagem que ele fez com a Duda, mas de qualquer jeito, eu acho que por si só o livro se sustenta bem, cara. Agora, assim, eu tô esperando o próximo livro dele, que vai ser o PB, né? É a história de um político chamado Lupa, que é viciado em vodka e não tem um dedão. Caralho. Quem pegou a referência? Nossa, vai ser do caralho. Caralho, cara, caralho, eu não vou explicar a referência. Se o ouvinte pausa, ouve de novo até entender. Cara, aí eu vou te falar, cara, a piada foi boa, mas olha, vamos ficar longe disso, cara. Fazer... Por favor, né? Sou eu que vou escrever o livro, eu tô bem tranquilo. Cara, vamos fazer piada com outra coisa, pelo amor de Deus. Por favor, né? Ou melhor ainda, vamos fazer piadas com isso, porque não é o meu podcast, não sou eu que vou ter que aguentar churume nos comentários. O podcast não é meu, eu posso falar o que eu quiser. Agora, voltando à questão do dinamismo do autor ali, cara, o ouvinte vai ter uma ideia disso. Amém. Vão ter dois audiodramas nesse episódio, tá? E vai ficar bem claro como é a narração do Alexandre, né? Frases curtas, bem cru, como o Igor comentou ali, então vai ter uma ideia desse clima e é o livro inteiro, assim, sabe? Até pela forma que ele escreve, eu não levei como ponto negativo essa questão de muitos personagens, de coisa muito breve e tal. Pra mim era o intuito dele, era o interesse dele, sabe? E enfim. O Diego, tu gostou do livro, cara? O Bruno falou, o Igor falou e tu não falou ainda. Cara, foi um dos últimos livros que eu comecei e terminei. Então eu não posso dizer que não gostei, né? Eu achei bem interessante, até como eu falei, o meu gênero preferido é romance policial. Eu tenho abandonado alguns livros que eu tenho começado a ler. E esse foi um livro que eu comecei e fui até o final, assim, talvez não tão rápido quanto eu gostaria, por conta de algumas problemáticas pessoais aqui. Realmente, assim, eu li ele de uma forma bem ligeira, assim, não foi algo desgostoso de ler, foi um livro muito bacana. Cara, eu fiquei empolgadaço, né? Não à toa eu indiquei esse livro pro Diego. Eu quero saber, então, vamos lá, o que mais de real tem esse livro, cara? Tudo é real ali? Tem alguma coisa que foi muito inventada? Assim, ô Marcel, no caso, o livro que tu me emprestou é real. O que o Igor e o Bruninho leram é virtual, então é um pouquinho diferente, né? Tá. Inclusive, tanto faz o real, o físico ou não, tá no link aqui embaixo pra você comprar. Eu escutei até as moedinhas caindo aqui. Faz a fezinha, né, Diego? Ajuda a gente. Faz a fezinha. Patrocina o zoológico do LivroCast, né? É assim que funciona, cara. É marketing. Enquanto o Marcelo é um dos bichos da tabela, eu sou o caça-níquel. Caraca, tá fiado. Meu Deus. Vamos lá, gente. Eu quero saber mais o que tem de real nesse livro, de histórias, de fatos e de coisas curiosas, assim. Tem alguma curiosidade, uma cena que realmente, porra, que massa que tava ali, ou não foi bem assim? Ah, o Paulinho morre igual o Paulinho de Andrade. Se você quer saber. Morre igual? Sério? Todos os personagens principais que morrem, tirando o pai da Duda, mas do resto, todos os grandes personagens principais morrem exatamente igual. O Soares morre igual, o Paulinho morre igual, o filho do cara, o filho do Roger morre igual. Assim, é um por um, cara. Tanto que, um detalhe, né? Tanto que no livro o Roger não morre. Então, extrema ideia. Assim, o paralelo é idêntico. Todo mundo morre igual. E a churrascaria? Ele realmente no final entra, compra e dá folga pra todo mundo? Cara, essa cena em específico eu não sei, mas essa churrascaria existe. A cena final, inclusive, eu acho que ela é inventada. Eu não lembro de ter acontecido ela, não. Então, cara, eu ia perguntar isso agora, porque a última cena eu gostei bastante dela, cara. Ah, que o cara promete que agora vai ter guerra, não sei o quê, cabeça, essas paradas. É, que ele tá na escola de samba lá, né? Isso é inventado pra caramba. Essa foi inventada, foi tipo assim, ele criou o seguinte, o livro, se ele quiser seguir a história real, ele não tem como fazer uma continuação, porque a história, assim, o que a gente tem, o cenário que a gente tem hoje em dia, de crime organizado do bicho, é assim, não tá acontecendo nada. Os dois primos resolveram, os primos que sobraram, porque o Paulinho morre, mas ainda tem o Fernando Inácio, e teve uma guerra entre os dois, caíram na porrada na cadeia e tal, mas quando eles saem, eles meio que fazem uma trégua, tá tudo parado, é acordo de cavaleiros. Então, ele não tem o que tirar pra escrever. Então, ele inventou um gancho completo pra poder, sabe, se eu quiser escrever uma continuação, eu vou partir daqui, sabe, tá cimentado o caminho pra uma nova guerra que vai estourar e vai ser muito mais sinistra. Tudo completamente fictício. Ô Igor, você que é do Rio aí, eu posso fazer uma especulação? Manda aí. As coisas estão mais tranquilas aí por causa de Copa do Mundo e Olimpíadas? Tem perigo de estourar alguma coisa depois, será? Tu tá falando do Jogo do Bicho, né, Bruno? Do Jogo do Bicho e da vida. O Jogo do Bicho em si, não. Ele tá calmo porque tá calmo. Por uma série de outras coisas que também enfraqueceram muito o poder do Jogo do Bicho. Tem outras formas de crime organizado que, sabe, estão muito mais fortes hoje em dia. Mas... E o Jogo do Bicho sempre tentou ser o mais tranquilo possível e se organizar de maneira mais razoável depois de um tempo. Agora, o resto é uma pergunta complexa, mas eu acho que não deve estourar nada assim muito grande como já passou nos anos 90 e 2000. Mas não dá pra responder essa pergunta direito sem a gente perder muito tempo do podcast. Mas depois eu te digo. É o tipo de coisa que se tu falar, a gente pode correr risco de vida? Não, é grande. É grande. Envolve muitos atores. É porque é complicado. Cara, eu achei aqui, nas minhas anotações, o nome de um monte de personagem. Eu vou ler só pra ouvinte ter ciência, tá? Nabor, Saulo, Plácido, Jamil, Dudinha, Roger, Lico, Batista, Soares, Glauco Astuto, Zeca, Antenor Libanês, Argemiro, Padrinho, Capitão Figueiredo, Estélito, e eu não falei nem metade dos personagens, eu acho, cara. Quer dizer, é só nas primeiras 100 páginas do livro. São só os cabeças de chave, vamos colocar assim, né? São os chefes, os filhos, enfim, os mais próximos, assim, né? É, será que desses cabeças de chave não sobra muita gente, né? É, não, já vai eliminando mata-mata ali, né? Chega na semifinal ali, eu acho, só. Aí os dois morrem, né? Menos o Roger, que é preso. Assim, em termos de conclusão desse livro, acho que a gente já discutiu bastante assim, os pontos dele. Ele é um livro que ele é muito bom por ele conseguir fazer essa ambientação e criar um romance que realmente ele é tenso, ele é violento, ele é cheio de sangue, algo muito local e muito verídico, sabe? Isso é muito bom, então o cara sabe do que tá falando, então ele realmente tem uma história muito interessante pra contar. Ele peca por aquelas coisas que a gente falou, né? Ele tem falta de foco do caramba, o escritor parece que tem déficit de atenção, mas... É triste isso, cara. Mas, assim, é um livro de qualquer jeito muito legal. Eu também peca, pelo menos no meu ponto de vista, por seguir demais a realidade. Mas ele é um livro, cara, muito interessante, que eu acho que eu recomendo. É um bom exemplar de literatura nacional policial, que, cara, eu recomendo bastante. Eu me empolguei muito quando eu li. Quando eu terminei o livro, a sensação foi ótima, sabe? Eu falei, cara, parabéns, eu vou ler mais coisa desse maluco. Pô, o cara tem talento mesmo. Se ele polir mais nos próximos trabalhos dele, esse trabalho aí que ele falou que vai fazer sobre bicho na época da ditadura e tal, cara, se ele der uma polida na escrita, se ele aprender mais a construir trama, que essa questão de, pô, vou seguir uma linha narrativa aqui focando em um ou outro personagem e tal, se ele aprender melhor a fazer isso, cara, ele promete aí ser um escritor de mão cheia, cara, assim, de fazer uma parada muito boa no futuro. Às vezes também é a falta de um bom editor, né, então, não sei. É, pode ser também. Esse livro é qual editora? É Record, né? É, uma das maiores editoras, se eu não me engano, o maior grupo editorial do Brasil. Pois é, então, não sei se tem, mas enfim, é questão, de repente, até de conhecimento, né, do autor, de sugerir no momento da escrita. Né? Alguém falar pra... assim, se desse esse livro na mão do Frango de ser publicado, daí, ó, sairia outro livro, né, cara? Editores, eu tô desempregado. Tô aceitando propostas. Mas vamos lá, então. O Igor falou ali, eu quero saber do Bruno. Conclusões finais aí a respeito desse livro, tá, Bruno? Ou fala mais alguma coisa narrativa, de pontos fortes, fracos, o que tu acha aí? E se tu indica esse livro ou não, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar no final aqui pra encerrar esse episódio, por favor. Eu acho que eu assino com o relator Igor Rodrigues aí, da causa. Porque é um livro que eu falei, eu fico meio dividido com relação a ele, porque a história é muito boa, a forma como o Fraga conta ela é muito legal, assim, a forma como ele aborda a violência. Só que eu sou um cara que gosta muito da estrutura da história, eu gosto muito de ver o esqueleto, de como que ela foi construída. E no caso desse livro, não tem um esqueleto, ele fica meio partido, assim. Ele não é um livro de pequenos contos sobre aquela guerra, não é um livro que tem uma narrativa geral, não é um livro que consegue abordar personagens de forma diferente para se juntar no final. Ele não tem um esqueleto narrativo que funciona muito bem, apesar de todas essas coisas muito boas que ele tem, que o Igor citou muito bem, e que a forma de contar a história, o Fraga consegue escrever muito bem, ele escreve muito bem mesmo, envolve a gente o tempo inteiro, a gente quer saber o que aconteceu. Pra gente que não é do Rio, né, pra mim, pro Marcelo, pro Diego, com certeza foi muito mais surpreendente do que pro Igor, embora eu já soubesse algumas coisas, mas não sabia o global da história. E ele consegue criar uns personagens legais ali no meio, igual, por exemplo, a gente falou da Dudinha, tinha um potencial fodido em cima dela, só que na hora que a gente vai ver, fica perdido no meio dessa estrutura. Então, assim, eu acho que é um livro bom, eu acho que tem que ser lido mesmo, é uma coisa nacional diferente, que a gente não tá acostumado com esse tipo de literatura aqui, não tem uma literatura que fale sobre o jogo do bicho, de fato, não seja uma coisa histórica. Esse é um livro de ficção, entre aspas, assim, mas que fala sobre o jogo do bicho, consegue envolver, e vale ser lido por causa disso. É uma parte da nossa história recente aqui, uma coisa que acontece diariamente lá no Rio de Janeiro, e aí foi bem escrito, apesar desses probleminhas que eu falei. Diego, sua vez agora, cara, tu que lê o livro, hein, dá um parecer final, por favor. Eu tô fazendo piada com o Diego ler, né, eu acho legal isso. Copia e cola o que eu falei ali atrás, ainda há pouco. Não, assim, eu acho que foi bem interessante também conhecer um pouco mais essa cúpula do jogo do bicho e tudo mais, como funcionava e as tramas. Assim, como eu falei já, o romance policial é o que eu gosto mais, o gênero que eu gosto mais. Tenho desistido de vários livros ultimamente, mas esse foi um livro que eu li do começo ao fim, assim, praticamente sem parar. Então, acho que é um livro que vale muito a pena ler, não só pelo que ele traz de história real que aconteceu mesmo no Rio de Janeiro, com no Brasil, né? Mas como o livro ele é interessante. Por mais que tenha alguns personagens, como a gente falou assim, ah, eles são subutilizados, que eles começam ali e terminam num capítulo, mas, cara, é uma pequena história que tu começa a ler, é legal e ponto, sabe? Ele podia ser melhor utilizado? Podia, mas é uma história que vale a pena ler. Não é um capítulo assim, ah, vou pular esse capítulo. Esse capítulo também é legal, por mais que não faça parte de uma grande trama do contexto geral, né? Tem, só pra contextualizar, né? Tem o cara que faz o dono de banca que se mata, aí mostra a pressão e tal, e um monte de coisinha assim que eu entendo e concordo com tudo que foi falado aqui, tanto do Diego, Igor e Bruno, mas eu mesmo vendo os pontos negativos do livro, eu saliento os positivos, né? Eu acho que é um livro muito, muito bom e que pra mim foi muito divertido ler, assim, eu li mais pela diversão, mais pela matança do livro, pela oscilação no poder ali, né? Pelos trâmites, as ideias, os planos que cada um traça ali e tal, que eu achei muito bacana, mas é um livro que então, pelo que foi falado aqui no episódio, ao meu ver, além de passar um entretenimento bem legal pro leitor, ele também, de certa forma, educa, ou passa uma ideia geral do que aconteceu de fato no Brasil naquela época, né? É, até parece que o Marcelo não ia gostar da matança do livro, ele joga rugby. Grande coisa, né? Bebendo sangue, é isso aí, é isso aí. Minha conclusão final, cara, é que, bom, eu gostei de conhecer o autor, eu não conheci o autor, até a biografia dele ficou bem pequena, porque tem pouca coisa sobre ele, eu leria e vou ler mais coisa dele, ainda mais se ele lançar esse prequel, né, que se passa antes do Oeste, lá na ditadura militar e tal, envolvendo também a Guerra do Jogo do Bicho, né? Eu achei muito bacana também a brincadeira do nome do livro, né, que é Oeste. A gente mencionou que tem a ver com essa região do Rio de Janeiro, mas também brinca com a questão do Velho Oeste, né, do Faroeste, do Bang Bang, da matança do sangue. É intencional, pelo que eu pude ver, não foi à toa que ele colocou esse nome. É um livro muito divertido e o mais importante, cara, é que ele, nessa narrativa rápida, envolvente, dinâmica, ele também não trata com o glamour do Jogo do Bicho, né? Talvez o Bruno, que é jornalista, pode falar mais, ou o Igor, que conviveu nessa época ali, era muito comum, e ainda deve ser comum em alguma instância, tu entrevistar ou conversar, ou ver alguém que tem um contato com bicho, seja bicheiro, seja capo, seja, enfim, patrocinado pelo Jogo do Bicho, falar do bicho com glamour, com, nossa, que legal, nossa, o cara é muito bom, sem ver a parte ruim, a parte da matança, a parte de... Pode ser que seja muito jogo político e midiático, né, mas essa questão ruim que a gente vê nas páginas de Oeste, de sangue, de morte, de tiroteio, de, enfim, corrupção, né, e o autor não, ele trata no livro como o Jogo do Bicho é, ele trata de todos os aspectos, do aspecto dinheiro, do aspecto mercado, né, que pode expandir, que é muito fácil conseguir dinheiro, a riqueza que isso pode trazer, mas também traz a parte feia, sabe, a parte dos sacos de lixo na rua, a parte do sangue, a parte das emboscadas, a parte de, enfim, gente inocente sendo afetada pela guerra, né, então, eu acho o livro bem completo, cara, bem completo mesmo, assim. Não sei, assim, se a gente for fazer um paralelo, Marcelo, por exemplo, quem é que morre no Jogo do Bicho? Bicheiros e... Eu tô prevendo a piada, vai. Não é piada, cara, uma das poucas vezes que eu tô falando sério no LivroCast. Quem é que morre no Jogo do Bicho? São os envolvidos. São os envolvidos. O que estão fazendo? Estão guerreando por conta de território de um jogo ilegal. Ou, no caso, quem, se for ver a população, quem se foge no Jogo do Bicho, é o cara que, sei lá, apostou, não pagou, aconteceu alguma coisa do tipo. Vou até perguntar pro Igor. Então, bom, termina aí, vai, termina aí, Diego, vai. Terminando o raciocínio, então. Agora, quem é que se fode no Brasil hoje, cara? Aonde quer chegar? Aonde quer chegar? Aonde quer chegar é onde está o crime organizado? É no Jogo do Bicho ou é no desvio de dinheiro público de hospital e o caralho é quatro, entendeu? Tá, eu não vou falar de política no LivroCast. Não, eu tava falando de matança, não sei o que, babá. Mas onde é que morre mais? É numa não vacina de dengue, sabe? Ou de um instituto do câncer que não tá funcionando? Cara, peraí. Olha só. Se a gente for fazer contagem de corpos, e for falar onde é que morre os inocentes, ou se você pensar que só morre envolvido com o jogo de com crime organizado, na guerra do crime organizado, não. Eu posso fazer uma contagem de corpos de quantas pessoas aqui deveriam estar com a minha idade aqui conversando e já morreram. Posso te dar aqui a lista de nomes de amigos meus que já morreram em guerras envolvendo crime organizado. Dos que tinham a ver, dos que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Cara, o crime organizado entra em guerra, você morre porque você tá na rua na hora errada. Tá esperando teu ônibus e é ali que resolveram te pegar. Quando essa guerra aqui nos anos 2000 estourou, tu tava esperando teu ônibus na rodoviária e os caras resolviam entrar metralhando pra metralhar o caça-níquel do outro cara. E matava todo mundo que tava no meio do caminho, sabe? Mãe, pai de família, a gente não tinha nada a ver com isso. Não tem essa de que só morre os envolvidos e é bandido se matando, não, cara. Sobra pra todo mundo. E normalmente é quem não tem absolutamente nada a ver com a história, porque se você é bandido e você leva um tiro, você se predispôs a isso. Você entrou no crime, você sabe que uma hora vai ter o teu. Quem não tem nada a ver com isso, cara, é quem toma muito mais. Então, assim, eu não vou comparar com quem morre em hospital ou por causa de desvio de verba. Eu não vou comparar com isso, eu não sei, não quero entrar nessa seara. Mas não tem como comparar também, não tem... São duas coisas absolutamente diferentes, assim, não tem nada a ver com nada. nada. E outra, isso não mudou, não é que antes era o crime que matava e agora é a política corrupta que mata. A política corrupta matava antes, continua matando agora, e o crime matava antes, continua matando agora. Assim, isso nunca mudou. É, esse livro deixa bem claro que a corrupção é algo antigo, né? Se acabar um, não vai acabar o outro. É porque fala muito de corrupção no livro, né? Por isso que eu trouxe esse paralelo. E policial, voltando, né? Policial, justiça, política... É, isso acontece conforme qualquer atividade criminosa, ela cresce e ela se organiza, ela é impossível ela existir se ela não estender os tentáculos dela pra dentro do poder público, assim, não tem como, porque ela não vai conseguir se isolar, poder público, ele vai chegar junto e dependendo de como for a sua estrutura social e a estrutura de justiça daquele país, e aqui no Brasil a gente sabe como é que ela, que não é assim das melhores, cedo ou tarde, o poder público vai acabar tendo que entrar dentro desse jogo na folha de pagamento, assim, não porque, nem, às vezes nem porque ele quer, mas assim, o crime ele vai precisar fazer isso para se proteger, ele vai precisar absorver parte do poder público entrar nessa história. Então, nesse ponto, a gente vê o crime, como o crime organizado entra no Estado, assim, e o que tá no livro, sabe, de juiz sendo pago, de fulano sendo pago, é bem por causa disso. E a gente de fora tá acostumado a ver a parte mais bonita do Jogo do Bicho, que é o carnaval, né, que tem muito envolvimento do Jogo do Bicho. Então, a gente de fora, que não tá lá dentro... Ainda hoje tem? Nossa, né, cara? Pergunta de leigo, tá? Pergunta bem de leigo. Cara, assim, tem... É muito grande, é muito forte. Cara, pra você ter uma ideia, quando o Castor morreu... o Castor era patrono da minha escola, né? Quando ele morreu, ele em 97. Em 98, a escola, a mocidade, ela entra com um enredo chamado Brilha no Céu, a Estrela que Me Faz Sonhar. Só que aí que tá. O símbolo da escola é uma estrela. Então, beleza. Só que aí, sobre o que é o tema? Aí eles falaram que é sobre astronomia, que não sei o quê. Muita gente acusou de ser uma homenagem ao Castor, beleza. Só que no último carro alegórico, pode procurar no YouTube, tem o Castor de Andrade, um boneco dele gigante, sentado assim, numa cadeira flutuante, dando tchau pra todo mundo com uma estrela em cima. Assim, é esse nível, sabe, de envolvimento. Então, parada é grande. O Rogério, hoje em dia, ele assumiu como patrono da escola e é ele que manda. Ele tá solto hoje? O Rogério, ele tá solto. Tá, aí eu pergunto, toda personalidade homenageada tem alguma coisa a ver com o Jogo do Bicho? Não, acho que não, né? Não, só assim, uma pergunta, né? Pra tentar expandir alguma coisa. O Rogério, ele tá solto hoje, então? É, o Rogério é mostra ostentação, cara. É facinho ver ele por aí. Ele é cara da ostentação. Ele tá aí, sabe, carrão, não sei o quê. Caraca, então eu entendi porque o cara colocou os nomes falsos e não os nomes verdadeiros no livro. Não que tenha ficado muito escondido, assim, né, tal. E todo mundo consumindo produto nacional. Caralho, cara. É uma máfia essa porra, né? Queridos amigos, eu queria então essa parte final do episódio, né, estender um espaço aí pra vocês falarem de site, falar de rede social, fazer o jabá de vocês, porque esse episódio aconteceu por causa do Bruno, né, não vou desmerecer o Diego, por causa do Diego também, por causa do Bruno, por causa do Igor, né, que leram esse livro, que consumiram essa obra, talvez, vou colocar de uma forma mais crachada aqui, mas que tomaram conhecimento através da gente, então, muito obrigado pelo conhecimento que vocês agregaram ao episódio, por terem participado aqui hoje, e eu queria estender então o espaço agora primeiramente para o Bruno Assis, o senhor Frango. Por favor, Frango, dê seus contatos, YouTube, Twitter, por favor. E podcast também, né? Que tem coisa bacana pra falar de novo aqui no LivroCast. Então, se vocês quiserem me ver falando amenidades ou falando sobre literatura ou fazendo memes, eu tô lá no Twitter, no @ofrango. Vocês conseguem me encontrar muito fácil, eu tô lá o dia inteiro. Mas se quiserem me ver falando sobre literatura, eu tô no canal do YouTube, que é o Estamos em Obras, que é o youtube.com/estamosemobras. E tem o meu site também, que eu escrevo ficção por lá, que é o estamosemobras.com.br. E aí o Igor vai falar também, a gente é uma duplinha. A gente tá gravando podcast juntos agora também, né? Sim, tanto podcast entre a gente como podcast como convidados. Acho que a gente agora é dupla, a gente tem que gravar sempre junto. Mas a gente também tem um projeto junto que é o Vida Sonora, que é um projeto voltado mais pro storytelling, é um projeto jornalístico, contando histórias da vida real e com uma pegada muito mais jornalística mesmo, com uma fonte mais trabalhada, contando uma história de uma forma muito mais detalhada do que seria um podcast normal. E se vocês quiserem acessar o Vida Sonora, é só entrar em vidasonora.org, que estão lá nossos três primeiros episódios, sendo que os dois primeiros primeiros foram sobre a língua portuguesa e o terceiro episódio é sobre como o futebol embrenhou aqui no Brasil e se tornou esse fenômeno que ela é hoje. Então acessa lá o vidasonora.org e o www.estamosemobras.com.br e o youtube.com/estamosemobras. Cara, eu vou só fazer aquele parênteses sempre, né, do teu livro de crônicas. Eu sempre esqueço dele. Sempre esquece. Eu tenho sempre que te lembrar, né, Bruno? Bonito. Tem um livro de crônicas, tá lá no blog, eu já passei o endereço aí, você clica na capinha dele, tá lá bonitinho. E assim, ó, cara, eu só vou falar do Vida Sonora, falar bem, como eu tenho falado recentemente, aí indicando e ou se vale a pena, sei lá o quê, quando tiver episódio novo, tá? Só lá. Tá bom. Então fica entre vocês aí, pelo amor de Deus, tá bom? Tá vindo. Então tá bom. Então agora, estendendo um espaço agora pro Igor, né? Igor, antes de falar de Link e falar de Vida Sonora de novo e tudo mais, terceira vez seguida no Livrocast, cara, então você vai escolher a música que termina esse episódio. Que ridículo isso. Você ainda tem uma chance de voltar atrás, vai. Não tenho, vai. Eu falei, já foi. Escolhe aí, Igor. Posso escolher a música que vai encerrar o episódio? Tá Tudo Errado, do MC Júnior Leonardo. Tá, beleza. Eu não conheço a música, mas pelo teu tom de voz, eu sei que eu fiz errado em te dar essa chance. Ou certo, depende. Tem a ver com o episódio de hoje, não? Tem. Ah, então tá bom. Ficou. Agradeço. Agradeço. Mas agora, cara, por favor, deixa os links aí, faça o seu jabá, que com certeza o pessoal vai querer consumir também seus produtos, né, de modo geral. Por favor. É, aliás, obrigado, assim, já. Caraca, três de uma vez só, né? Se fosse no futebol, tava bem. Mas olha só. É, primeiramente, desculpa, ouvinte, por ter colocado funk no final do episódio, mas espera essa atenção na letra que vai valer a pena. Se fosse eu, ia fazer pior. Ia botar MC Papo Texas. Então vai tranquilo. Cara, quem quiser conhecer um pouco mais de projetos, assim, o Bruno já falou bastante do Vida Sonora, é um projeto narrativo, storytelling, jornalístico. Vocês escutarem episódio novo, eu prometo. Cara, vai sair. A gente vai se apertar aí, juntinhos, abraçados, e o Bruno até sair novo episódio, tá chegando. Quem também quiser conhecer outros projetos, meu projeto de literatura, o durantesolestante.com.br, é um podcast sobre livro de fantasia e ficção científica. E eu acho que é isso, minha presença na internet. Como é que é o nome? O Drone Saltitante. É que falou tão rápido que eu, mesmo sendo manezinho, eu não entendi. O Drone Saltitante. Não, mas o Igor, daqui a pouco, ele solta o pause ali e vai no creo nível 5, já que tem mundo funk. Ele vai no fast forward, né? Eu imagino, odronesaltitante.com.br, o melhor podcast de fantasia e ficção científica das 28 galáxias conhecidas. É isso aí, vai. Cara, de verdade, muito obrigado, tá? Vocês dois aí, cara, é sempre muito bom ter vocês aqui. Ô, Marcelo, não corta ele, cara, deixa ele terminar. Não tem, eu acho que eu só faço isso na internet. Quer me seguir no Twitter, @RodriguesIgo, segue lá, assim, tem nada a ver com livro, não, é muito aleatório, mas... R$150 ele vende o corpo também. É, e é isso, faço ponto na vida atlética. O corpo de quem e pra que tipo de churrasco? Só pra entender. Tem, busca em casa, Igor. Ô, Marcelo, interessou, hein? Rapaz, sabe que eu... Peraí. Sabe que eu quase... Eu recebi uma proposta uma vez, eu quase caí nesse mundo, rapaz. Sério? Sério, é sério. Isso vai pro ar, cara? Não. Isso pode ir. E não, e para por aí, em off, a parte que não vai pro ar. Se vai pro ar, eu não sei, mas que vai pra nuvem, vai. Tem que ir, cara, isso o Igor não tem escolha. Mas então, pra encerrar o episódio e saber o off, né, do Igor, né, que ficamos todos curiosos, ouvinte, eu sei que tem gente que já comprou esse livro pra nossa causa, que já leu esse livro também e ouviu o Livrocast, o episódio Jogando Pela Capa. Comenta aqui embaixo o que achou, o que não achou, conhece a história do Jogo do Bicho, o que tu acha da contravenção de modo geral, enfim, ficou com vontade de ler. Eu sei que tem gente que já comprou o livro, já deu pra pai ler e tal, tem a Camila, que é a nossa patrona na aldeia do Livrocast, então, por favor, gente, comente aqui embaixo, deixe sua opinião, e o Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, tem gente se entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Fala aí, meus queridos. Queridos, tá puxando tipo um sotaque carioca, isso? É, hoje tem que ser, né? Como é que eu falo? Deixa eu pensar como é que eu falaria sotaque carioca. Cara, só falar igual a Xuxa. Alô? Oi! Mas você fala igual o Igor. E aí, Igor? Como é que eu faço sotaque de carioca, cara? Me ensina. Alô? Alô, Igor, tá ouvindo? Acho que não. Acho que não. Bruno tá por aí, tá ouvindo? Tá, né? Tô aqui. Então tá, falta só o seu sócio de vida sonora. Cara, agora que eu me dei conta que eu não passei a pauta pra vocês. Ah, que bom, não tem problema não. Pauta é super... Não tô escutando nada, vocês devem estar me escutando, mas eu não tô ouvindo nada. É, exatamente. Exatamente. Escrever aqui pra... Uhum, tô ligado. Pera aí que eu tô vendo o que pode ser. Voz linda deu uma exagerada, ah, né, Marcelo? Ai. Caraca, que Igor? Imbecil. Igor? A gente tá ainda bem... não tô chutando, mas eu sei o que que é. A gente pode continuar xingando ele também, né? Como é que é? A gente pode continuar xingando ele, né? Pode. Tá, agora ele tá andando, se não tiver ouvindo também não tem problema não. Pode ficar à vontade. Acho que pode, ele tá ouvindo, será? Igor? Tá, chega disso, né? Vocês têm frase de abertura já? Como é que estamos? Já. Frase de abertura é Abra-te, Sésamo. Abra-te, Sésamo. Pra abrir as portas, né? Isso, é. Ô, Bruno, tu é mineiro, né? O Igor é carioca, né, Igor? Eu sou. Ah, então beleza. Eu imaginei pelo sotaque, né? Só pra não fazer besteira, né? E eu, graças a Deus, sou mineiro. Eu não sou brasileiro. Eu moro em Minas Gerais. Boa. Então, o livro do Alexandre Fraga. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, que tu falasse que o Bruno é mineiro. Eu falei, eu sou publicitário. Mas, puta, tá, já foi, cara. Já passou o timing. O Igor é especialista em jogo do bicho, né, Igor? Aham. Uh-huh. Beleza. O Igor tá patrocinando uns carnavais aí. Como é que estão pra vocês aí? Acho que pode puxar. Eu acho que eu tô de boa também. Diego? Eu tô na metade da garrafa. Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. O Diego bebe e fica polêmico. É sempre assim. É sempre assim. Não tem jeito. Mas é o meu personagem, cara. Desculpa. Tá certo. Do que seria um podcast normal. Então é muito mais... Então ele é muito legal. Então... Fugiu aqui que eu ia falar. Perdi a empolgação. Calma, respira, tudo calma. Bem. Já que tu se perdeu, fala www.estamosemobras, porque só estamos em obras sem www não funcionando. Ah, é, que bosta. É, então, Beber, conserta aí, tá na hora de arrumar. É o... Agora emenda com o final. E se eu quiser acompanhar... Ó, Beber, você se vira aí. Cara, eu vou dar isso na mão dele como tata. Só você... Beber, te amo. Não te conheço, mas já te amo. Vai lá, continua, vai, não perde foco. E se vocês quiserem acessar o Vida Sonora, é só entrar em vidasonora.org, que estão lá nossos três primeiros episódios, sendo que os dois primeiros foram sobre a língua portuguesa, e o terceiro é sobre como o futebol embrenhou aqui no bar. E o terceiro é como sobre... Eita, caralho. Eu vou conseguir, calma. Cara, se eu conheço o Beber, cara, ele vai deixar todos esses erros em sequência só porque tu falou arruma aí, Beber.